Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 4 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Brasil não aguenta uma nova aventura, diz Aécio sobre Dilma e Marina. Senado libera a venda de inibidores de apetite com anfetaminas. Juíza nega que tenha errado ao soltar Cadu, assassino confesso de Glauco. Ministros criticam corte de Dilma no orçamento adicional pedido pelo STF. Dilma diz que proposta de Marina sobre bancos é inacreditável e temerária. Vídeo de decapitação de jornalista americano é autêntico, diz a Casa Branca. Papa diz que a Igreja Católica está orgulhosa dos cristãos do Iraque. Ex-contadora do Doleiro e o CEF desmente acusações de extorsão. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Nuvens associadas à passagem de uma frente fria provocam chuva a qualquer hora em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. No norte de Minas, o sol predomina e não chove. Sol, calor e chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Norte. No leste do Pará e no Tocantins, o sol brilha forte e não chove. No norte do Amazonas, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Sol forte e chuva entre a tarde e a noite nas demais áreas da região. Região Nordeste. O sol ainda aparece, mas a chegada de uma frente fria provoca chuva a partir da tarde no sul da Bahia. Sol, calor e rápidas pancadas de chuva a partir da tarde no norte do Maranhão e no litoral do Piauí. O sol predomina e não chove nas demais áreas da região. Região Sul. O sol aparece, mas áreas de instabilidade ainda espalham muitas nuvens sobre a região sul. Há previsão de chuva para o Paraná, Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Não chove nas demais áreas da região. Região Centro-Oeste. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. No Distrito Federal, em Mato Grosso e no centro-norte de Goiás, o sol brilha forte e ocorrem rápidas pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O candidato do PSDB à presidência da República, o senador Aécio Neves, adotou postura cordial nesta manhã de quarta-feira ao se referir a Marina Silva, na série de entrevistas feitas pela Rádio CBN. Ele é o sexto a falar sobre o programa de governo para os próximos 4 anos. Ao ser questionado sobre as pesquisas mais recentes, que mostram a ascensão contínua da candidata do PSB, o mineiro afirmou que é preciso receber as modificações nas pesquisas com muita humildade, para que os eleitores decidam quem deve ir para o segundo turno. Ao enfatizar que Marina precisa decidir em qual direção seguirá o governo proposto por ela, o presidenciável afirmou que a avaliação atual é de que a presidente Dilma fracassou e vai perder as eleições, restando aos eleitores as duas opções, ele e Marina. Aécio Neves ressaltou que sua candidatura de oposição é contra Dilma e que a campanha de Marina traz um conjunto de distorções. Eu acredito que vou vencer porque tenho uma proposta boa para o Brasil. Uma nova aventura não faria bem aos brasileiros. O Brasil não aguenta uma nova aventura, uma incerteza no seu horizonte, criticou Aécio. Ele iniciou o debate respondendo à pergunta sobre a legalização do aborto, considerada não só como caso policial, mas de saúde pública. Respondeu que, ao longo dos últimos anos, o governo tem diminuído a participação no conjunto de investimentos na saúde e que é necessário, para solucionar o problema, restabelecer as garantias de financiamentos contínuos na área. Em relação ao crime, o candidato afirmou que a decisão de criminalizar ou não deve ser debatida pela sociedade. Essa é uma decisão que o Congresso deverá decidir, não que o presidente deva arbitrar, porque não tem poder para isso, mas a sociedade deve debater. Sobre a economia brasileira, em especial o momento sensível pelo qual o Brasil passa com uma recessão técnica, Aécio alertou que respeito às regras é essencial para que o país retome o ciclo de desenvolvimento econômico. Defendeu também sua escolha por Armínio Fraga para possível ministro da Fazenda no caso de ser eleito, que polemizou ao falar que antes de debater temas sensíveis, como previdência e arrocho salarial, para conter a inflação, era necessário fazer um discurso antes, para não ser acusado de assassino das velhinhas. Nossa política econômica é responsável, até porque não há espaço para a maldade, já que está sendo feita por este governo. Temos um time altamente qualificado, enfatizou o candidato ao defender uma política fiscal transparente, fortalecimento das agências reguladoras e retorno de investimentos para que o país volte a crescer. Aécio Neves terminou a entrevista dando seu posicionamento sobre o programa Mais Médicos, uma das vítimas do programa de Dilma Rousseff. Afirmou que não é apenas a favor de mais médicos, mas de mais saúde. Vamos criar a Carreira Nacional de Médicos, para que possamos formar médicos que possam ocupar lugares onde não há médicos cubanos. O candidato também defendeu a tomada de uma negociação para que os profissionais de Cuba que atuam no Brasil não sejam discriminados. O Brasil tem mais força do que Cuba para impor uma negociação. Ressaltou o presidenciável que propôs também o financiamento pelo BNDES para a criação de consultórios de especialidades em regiões definidas pelo Ministério da Saúde, disse Aécio. Os medicamentos que contêm anfetaminas, como o Fenproporex, Mazindol e Anfepramona, na fórmula, poderão voltar a ser vendidos, produzidos e manipulados e usados por pacientes brasileiros. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de decreto legislativo PDS 52/214, que suspende uma resolução de 2011 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibindo a comercialização dos inibidores. A matéria vai à promulgação. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, apontou, no entanto, riscos na decisão. Ele argumentou que o assunto não deve ser tratado por decreto legislativo. Além disso, Humberto Costa advertiu que o Senado se arvorou inadequadamente na condição de experts em inibidores de apetite. Essa resolução da Anvisa não foi retirada do bolso do colete. Ela surgiu após estudos aprofundados e detalhados acerca desses medicamentos, afirmou Humberto. A relatora do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, esclareceu que só deu voto favorável à liberação dos remédios depois de se aconselhar com uma série de especialistas, inclusive os da Anvisa. A prisão de Carlos Eduardo Sandfeld Nunes, assassino confesso do cartunista Glauco e do filho dele, suspeito agora de um latrocínio, reacendeu o debate sobre o momento adequado para a justiça liberar doentes mentais que praticaram crimes. Em entrevista coletiva, a juíza Thelma Aparecida Alves Marques, da 1ª Vara de Execução Penal, VEP, de Goiânia, que determinou a soltura do rapaz de 29 anos do hospital psiquiátrico em que cumpria medida de segurança por sofrer de esquizofrenia, negou que tenha cometido um erro. Os laudos apresentados atestaram que ele não oferecia risco e foi com base neles que eu o coloquei em liberdade, enfatizou, referindo-se aos exames médicos necessários para a desinternação ocorrida em agosto de 2013. A juíza Thelma acrescentou que Cadu, como é conhecido, ia mensalmente ao psiquiatra e ao psicólogo e que esses profissionais enviavam relatórios mensais à justiça. Inclusive, o último que eu tenho é de julho e atestou que ele sofre de esquizofrenia, afirmou a juíza. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, quanto mais as contradições surgem em termos das candidaturas à presidência da República, principalmente, mais me convenço de que a tese de renovação é necessária. Por isso, acho que deveríamos exigir daqueles em quem deveremos votar o compromisso de apresentar projetos que concretamente podem ajudar a mudar o Brasil. Se fala em reforma política. Não vejo necessidade de um plebiscito para isso. É mais do que evidente que este Congresso não representa mais a vontade da maioria da população. Então, quem votar nos mesmos que aí estão, alguns já há muito tempo, estará demonstrando que não sabe bem o que quer e se quer verdadeiramente mudanças. Os que forem eleitos poderiam se comprometer a fazer a reforma via Congresso, mas com teses do tipo fim das coligações no primeiro turno, reeleição igual para todos, ou seja, se presidente e governadores só podem se reeleger uma vez, deveria valer para todos. Não sou favorável à experiência que já vivenciamos, aumentar o tempo de mandato, por exemplo, de 5 ou 6 anos sem reeleição. Depois, eles chegam lá, como fizeram, ficam este tempo,

Vivendo com Otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Vídeo da decapitação de jornalista americano é autêntico, diz Casa Branca. Steven Sotloff foi decapitado por um militante mascarado. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos analisaram a recente divulgação de um vídeo que mostra o cidadão americano Steven Sotloff e chegaram à conclusão de que é autêntico, disse a porta-voz da Agência Nacional de Segurança, Kathleen Hayden. Um jogador de futebol profissional chileno morreu nesta quarta-feira durante uma partida de futebol ao sofrer uma parada cardíaca durante uma partida amistosa entre o seu clube, o Maipo Quilicura, da segunda divisão, e o Palestino, da primeira. Carlos Barra, de 23 anos, tinha acabado de ser contratado pelo Maipo Quilicura. Ele desabou no gramado depois de 20 minutos do jogo, no estádio municipal de Cisterna, em Santiago. Os paramédicos do Palestino tentaram ajudar. Ele foi levado ao hospital por uma ambulância, mas não teve jeito. Não conseguiram reanimá-lo, explicou o técnico do Maipo, Luiz Saavedra, em entrevista a uma rádio local. O exército paquistanês afirmou nesta quarta-feira que matou mais de 900 combatentes islamitas desde o início, em junho, da operação contra redutos talibãs na zona tribal do Waziristão do Norte, perto da fronteira com o Afeganistão. Em meados de junho, as forças paquistanesas iniciaram a operação Zarb e Asb contra os talibãs paquistaneses do TTP, seus aliados da Al-Qaeda e os combatentes uzbeques e uigures. A operação tem o nome de um conhecido sabre do profeta Maomé. Desde sua criação em 2007, o Tehrik e Talibã Paquistan TTP intensificou os atentados no país. O grupo acusa o governo de apoiar a guerra contra o terror dos Estados Unidos e de não aplicar a Sharia, a lei islâmica. Desde o início da operação, 910 terroristas morreram e 82 soldados perderam a vida combatendo o terrorismo, anunciou o exército. O balanço ainda não foi confirmado por fontes independentes. O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, disse nesta quarta-feira que o movimento extremista islâmico conta com um novo ramo no subcontinente indiano. Em um vídeo localizado em fóruns jihadistas online pelo grupo de monitoramento do terrorismo site, Zawahiri disse que a nova força vai esmagar as fronteiras artificiais que dividem populações muçulmanas na região. Essa entidade não foi estabelecida hoje, mas é fruto de um esforço abençoado de mais de 2 anos para reunir os mujahedines no subcontinente indiano em um único grupo, completou. Fundada por Osama Bin Laden, morto no Paquistão por soldados americanos em maio de 2011, a Al-Qaeda tem reivindicado há bastante tempo a liderança dos jihadistas para restaurar um único califado em terras muçulmanas. Papa Francisco divulgou uma mensagem em árabe e italiano nesta quarta-feira, em que afirma que a Igreja Católica sofre, mas está orgulhosa em relação aos cristãos perseguidos no Iraque. Diante de 20 mil fiéis de todo o mundo, reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa argentino disse que a Igreja tem a obrigação de defender seus filhos perseguidos e sem proteção, apesar de não dirigir uma mensagem direta aos jihadistas do Estado Islâmico, que semeiam o terror entre as minorias de outras religiões. Hoje quero expressar especialmente a proximidade da Igreja. Vocês estão em seu coração. A Igreja sofre com vocês e está orgulhosa de vocês, de ter filhos como vocês, afirmou Francisco em sua tradicional audiência de quarta-feira. Francisco enviou, no final de agosto, um emissário ao Iraque, o cardeal Fernando Filoni, e pediu às Nações Unidas e ao mundo que condenem o Estado Islâmico e protejam os cristãos e outras minorias religiosas. Os chefes de Estado e de governo, Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel, François Hollande e Matteo Renzi, vão se reunir com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, antes do início da cúpula da OTAN em Newport, oeste da Grã-Bretanha, disse uma fonte britânica. O encontro é parte do principal objetivo político da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Na quinta e na sexta-feira, vão definir o apoio das potências ocidentais à Ucrânia. Uma das nossas prioridades para a cúpula é a resposta da OTAN à Ucrânia. A Aliança Atlântica deve mostrar claramente que as ações da Rússia são inaceitáveis e que nos mantemos ao lado da Ucrânia e apoiamos o seu direito de decidir o futuro do país, acrescentou a fonte do governo britânico e consultada pela AFP. A reunião de Poroshenko com os presidentes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França e Itália será um sinal claro de seu apoio à soberania da Ucrânia e de que a Rússia tem a responsabilidade de reduzir a tensão no país vizinho. Poroshenko foi convidado a participar da cúpula da OTAN. Embora não seja membro da organização, o país já assinou acordos de associação com a aliança. Os Estados Unidos comemoraram nesta quarta-feira a decisão da França de suspender a entrega de um navio de guerra Mistral para a Rússia por pelo menos um mês no âmbito da atual crise na Ucrânia. Nós achamos que se trata de uma saída decisão, uma sábia decisão, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Jen Psaki, depois que a França anunciou nesta quarta-feira que agora não estão reunidas as condições para a entrega do navio prevista para outubro. A decisão do governo francês foi anunciada na véspera da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Gales, que deve analisar a crise deflagrada com as incursões russas na Ucrânia. A França resistiu às pressões dos Estados Unidos para suspender um acordo de 1,6 bilhão de dólares assinado em 2011 para a venda de dois navios de guerra à Rússia. A entrega de uma primeira embarcação estava programada para outubro ou novembro e a segunda para 2015. A França entendeu as pressões da comunidade internacional em plena crise na Ucrânia e decidiu suspender até novembro a entrega desse primeiro porta-helicópteros, disse uma fonte diplomática francesa consultada pela AFP. O jornal Brasil Notícias faz mais um intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dor Se Foi. Com ele, a dor vai embora. Dor se foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dor se foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Presidente Dilma Rousseff, do PT, cortou 96% do orçamento adicional pedido pelo Supremo Tribunal Federal para viabilizar aumentos para servidores e magistrados, entre eles o reajuste do subsídio dos ministros para R$ 35.900 por mês. De acordo com o levantamento do tribunal, só 5,5 milhões de reais dos 154 milhões de reais solicitados entraram na proposta orçamentária que chegou na segunda-feira ao Congresso. O cálculo do corte é da Diretoria-Geral do STF, que enviou os números ao secretário-geral da Procuradoria-Geral da República, Lauro Pinto Cardoso Neto. Nos corredores do Tribunal e do Ministério Público, a expectativa é de que o Procurador-Geral Rodrigo Janot tome alguma medida judicial contra o corte orçamentário feito por Dilma no envio da proposta ao Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o ministro mais antigo da corte, Celso de Mello, criticaram o corte das propostas orçamentárias. Lewandowski afirmou que não há medida a fazer, a não ser tentar mudar a proposta no Congresso Nacional. Em visita a Belo Horizonte nesta quarta-feira, onde fez seu primeiro ato de campanha na rua, a presidente Dilma Rousseff, do PT, voltou a criticar a concorrente Marina Silva, do PSB. Assim como fez no debate na última segunda-feira, em que questionou de onde a socialista tiraria os recursos para bancar as propostas que vem fazendo, a petista cobrou responsabilidade da adversária. Dilma classificou de temerária e inacreditável a proposta feita pela ex-senadora de reduzir o papel dos bancos públicos. Quando você dirige um país com responsabilidade, com o dia seguinte, não basta dizer porque você sabe que papel aceita tudo. Disse durante a passagem por Venda Nova, norte da capital de Minas Gerais. Estou dizendo que quando você escreve que vai reduzir o papel dos bancos públicos, tem uma consequência. Assim como quando você diz, eu vou antecipar 10% do PIB para a educação e 10% para a saúde, antecipar impostos para municípios. O problema é que você tem que dizer de onde vai sair, disse. No entendimento da candidata à reeleição, a medida relacionada ao papel dos bancos pode causar desemprego. Se você tomar essas medidas que estão sendo propostas, os empregos correm risco sim. Dilma disse que na crise internacional de 2009, foram os três bancos públicos que seguraram e garantiram os créditos das empresas públicas que não conseguiam recursos no mercado internacional. O papel dos bancos, né, não é algo que simplesmente se escreve que vai ser assim ou assado. É bom conhecer como funciona para depois propor, disse a presidente mais uma vez se referindo a Marina Silva. Um dia após o deputado federal Luiz Argolo, do SDD da Bahia, acusar a ex-contadora de Alberto Youssef, Meire Poza, de tentar extorquí-lo para não prestar depoimento ao Conselho de Ética, a mulher bomba desmentiu as denúncias e ameaçou processá-lo pelas calúnias. Em coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara, nesta quarta-feira, Meire distribuiu parte da gravação de uma conversa com o advogado de Argolo, Aloysio Lundgren Correia Regis, em 17 de julho, num restaurante argentino, no bairro Alameda, em São Paulo. Meire Poza, que era esperada para depor nesta quarta-feira, como testemunha de defesa do deputado no Conselho de Ética. Ontem, no entanto, o advogado tentou substituir o depoimento dela pelo do chefe de gabinete de Argolo, Van Newton Bezerra. O pedido foi rejeitado porque Bezerra já havia sido ouvido pelos membros do Conselho. A contadora afirmou que tornaria pública parte da conversa com o advogado para se defender das acusações de extorsão. Eu quis ter o direito de resposta. Eu lamento o deputado tenha preferido esse caminho ao da dignidade de ter saído de cena, disse ela. A candidata à presidência pelo PSB, Marina Silva, disse em sabatina que pretende continuar filiada ao Partido Socialista Brasileiro, caso seja eleita presidente da República. Eu vou continuar como presidente da República eleita pelo PSB, porque eu não quero instrumentalizar esse lugar, a rede, disse ela, ao responder perguntas feitas por internautas durante uma sabatina. Marina repetiu duas vezes o bordão, vamos unir o Brasil, adotado pela campanha. Ela voltou a atribuir a não obtenção do registro da rede sustentabilidade, negado em outubro passado pelo TSE, a uma ação política. A criação da rede não depende de mim. A rede é um movimento social que tem diretórios nas 27 unidades da federação, nos vários municípios, que em menos de 5 meses conseguiu quase 1 milhão de assinaturas e que só não foi registrada por conta de uma ação política dentro dos cartórios. Marina foi confrontada com uma série de perguntas ao estilo pinga-fogo, no qual deveria responder com poucas palavras sobre temas considerados polêmicos. A candidata rechaçou a possibilidade de legalizar a eutanásia, defendeu a adoção por casais homossexuais, tal qual existe hoje, e também defendeu as normas atuais para o aborto. O candidato do PSDB a presidente da República, senador Aécio Neves, reafirmou a candidatura ao Palácio do Planalto. Ao lado das principais lideranças do partido, o tucano desmentiu boatos de que renunciaria e aproveitou para fazer críticas a Marina Silva, que disputa as eleições pelo PSB. Ele definiu Marina como uma metamorfose ambulante e ainda acusou de plagiar o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Aécio ainda mostrou confiança de que estará no segundo turno das eleições, embora pesquisas de opinião o coloquem atualmente em terceiro lugar na disputa.